O planeta dos robôs. Estávamos em 2175. Muitas coisas tinham mudado na Terra. Tinha-se começado a fazer esquina à Lua e descobrira-se uma imensidão de pequenos planetas, entre os quais o planeta dos robôs. Ali viviam muitos robôs de tamanhos diversos e com várias funções. Era um planeta maravilhoso e muito calmo. Tudo funcionava muito bem, exceto os dias, que eram sempre iguais. Na verdade, os dias eram muito iguais porque os robôs fazem sempre a mesma coisa e não têm emoções como os humanos. Os robôs adultos, quando terminavam o seu trabalho nas naves, iam descansar, enquanto os robôs crianças, que saíam da escola, divertiam-se com os seus videojogos. Mas aquele dia do mês de abril ia ser diferente. O impensável aconteceu. O planeta estava a ser invadido pelos alienígenas. O chefe dos robôs, conhecido por Robbie, quando se apercebeu que a situação era muito complicada, mandou os seus dinossauros robôs investigarem as fragilidades dos invasores. O planeta estava rodeado de naves. A sirene especial de urgência tocou e todos os robôs reuniram-se rapidamente no centro do planeta. A guerra começara. Os robôs tinham armas de alta tecnologia, enquanto os alienígenas usavam lasers bastante sofisticados. Uma das naves explodiu, mas a guerra estava ainda a começar. Os robôs avançaram e atacaram em força. Os alienígenas contra-atacavam a partir das suas naves. Os enormes dinossauros morderam as naves que caíram em cima dos robôs, provocando várias explosões. Um verdadeiro fogo de artifício. Entretanto, os alienígenas raptaram o chefe dos robôs, ameaçando levá-lo para o seu planeta. A guerra começara a tornar-se impossível. Os robôs não conseguiam derrotá-los e alguns estavam com dificuldades em movimentar-se. Encontravam-se um pouco enferrujados, pois não estavam habituados a guerrinhas e muito menos a verdadeiras guerras. Por outro lado, os alienígenas já não teriam muitas armas e, apesar disso, insistiram na luta e começaram a lutar corpo a corpo. Mas eles sabiam que não valia a pena continuar. Desistiram. A guerra acabou. Fizeram um tratado de paz e resolveram juntar os dois planetas, formando apenas um que se passou a chamar Planeta Robonígias. Reconstruíram tudo o que tinham estragado e, para comemorar a sua união, fizeram uma grande festa com coisas que mandaram vir de outros planetas, inclusive a da Terra. Já imaginaste os robôs e os alienígenas a comerem pizzas e a beber Coca-Cola? Escola Básica de Santiago. Quarto ano, turma B.